E aí, pessoas? Aqui é o Jorge Augusto e eu nunca pensei que a gente fosse conseguir chegar a esse tanto. É isso aí. Fala, galera, aqui é o Álvaro e olha lá, hein? Quem diria que a gente ia chegar até aqui? Né? É, pessoas, hoje por motivos de força maior, justo no nosso episódio 100, estamos só eu e o Álvaro. Ah, equipe Roots, só nós dois. Opa, equipe Roots, a primeira que é, que ah, os únicos dois que sobraram do episódio 1, vamos dizer assim, né? Né? Esse episódio tem surpresas. O legal desse episódio é que a gente vai trazer um pouquinho do que são os bastidores do Anime Sphere. É aquela coisa que vocês pensam: ah, os caras são bons, os caras não erram. Bicho, não erra nada, cara. Não Você é tem. bem assim, não é bem assim. Ô, louco, a gente se programa muito bem, a gente estuda muito para fazer esse negócio para vocês, principalmente, né? Opa. Cara, né? É trabalhoso, né? Tem dias que a gente não tá a fim de gravar, mas tem que gravar. E tem vezes que quase toda a equipe tá com problemas para poder gravar, e aí grava com a equipe reduzida. É complicado. Isso é um pouco do que é os bastidores, né? Porque o negócio é bem tenso. Sim. Mas assim, já teve dias piores. Ah, já, ô louco. A gente já teve épocas em que, tipo, basicamente ficou só nós dois gravando, porque, né? A É, gente época não de tinha mais ninguém. transição. É, por exemplo, época de transição. Sim. Entre mais ou menos entre os 58 e os 65, mais ou menos, foi uma correria sem tamanho atrás de convidado. Oi, e quando não tinha convidado, a gente dava um jeito também. Isso aí a gente sempre deu um jeito, cara. Faltar cash a gente nunca deixou. A gente pode É. atrasar um pouquinho, mas faltar nunca faltou. Exatamente. Para vocês terem uma ideia, até hoje, até o momento desta gravação, Traga pra nós o Wiki Jorge de novo. o Wiki Jorge de novo. Desde o primeiro episódio eu tento implementar o Wiki Jorge e alguns eu tenho conseguido com sucesso. Mas assim, são mais de 5 dias de conteúdo produzido em áudio. Sabe o que é mais de 5 dias de conteúdo em áudio? É coisa pra cacete, velho. Ah, cara, eu confesso que tem episódios que até hoje eu nunca escutei, porque eu acho meio estranho eu me escutar de novo, sendo que eu já gravei, mas tudo bem. Né? Eu mesmo ouço só enquanto tô editando. Vez É, ou porque outra. você já tá editando, né? Então, os que eu gosto de escutar depois são os mixtapes, que eu acho legal ficar escutando uma musiquinha depois, e os episódios de RPG. Ou um ou outro também, que, né, que é o tema legal Nossa, e eu acabo escutando de nos formatos diversos faz tempo que a gente não faz, né? Faz, o Versus faz muito, muito tempo que a gente não faz, cara. Esse era um que a gente precisava voltar com ele. Nem tanto por causa do novo formato, né? Talvez a gente retome, fazer um extra durante o mês, né? Sim, já. Vamos ver aí o que que vai. Ó, quer ver? Pegando, ó, ao vivo aqui, pegando a planilhinha do capeta que eu guardo aqui, para vocês terem uma ideia de todos os episódios que a gente já gravou. Só para você ter uma ideia, no primeiro episódio, lançado lá em abril de 2015, cara, o Madeira, grande abraço pro Madeira lá, falando que o Goku era viadinho, velho. Cara, faz tempo isso, hein? Você lembra disso, Álvaro? Lembro sim. Eu lembro que eu comecei. Ó, pra você ter uma ideia, eu comecei a gravar o primeiro episódio. Eu tava no hotel trabalhando. Né, o bagulho foi tenso, velho. Eu tava trabalhando e gravando ao mesmo tempo. As épocas que a gente tinha menos convidado, era juntar nós três na época, o Zé junto com a gente, né? E a gente fazia mixtape. Teve uma época que a gente teve uma porrada de mixtape. Teve uma época que a gente tava gravando mixtape em cima de mixtape, era o que tinha, né? Opa. E aí a gente chega ao nosso 10º episódio, em agosto de 2015. Foi o episódio que o Zé e o Álvaro mais ficaram quietos. Qual que foi? Não lembro. O de Fairy Tail. Ah, é que né, velho? É que você pega episódios em que a gente nunca assistiu ou não curte muito e, né, acontece essas coisas. Né, porque assim, juntou na época, foi uma das primeiras participações do Marcos, inclusive. Que... Acho que foi. Se não foi a primeira, foi uma das primeiras. Não, acho que essa foi... Não, é, foi uma das... Foi, se eu não me engano, foi a segunda, porque a primeira foi a do episódio 9, que foi sobre as novidades do segundo semestre do ano de 2015, né? Uhum. E, meu, foi a primeira bomba de episódios, na época, quase 1 hora e 50 de episódio. Realizo que era um podcast novinho de 10 episódios, faz uma bomba de quase 2 horas, velho. Né? Aí a gente fez um pouco de inclusão com a entrevista que a gente fez lá com o Danilo no 3 Quartos Cego. Um grande abraço pra ele. A gente pegou o Juba pra fazer entrevista. Ele participou mais tarde, mas foi legal. Ah, o Juba depois participou em Val, acho que mais umas duas ou três vezes depois, né? Vamos ver se chama ele. Foi só mais uma. Só mais uma? Poxa! Isso, e nos episódios mais recentes, 80 e muitos aí. Se eu não me engano, o episódio do qual ele participou, deixa eu pegar aqui, foi o de 5 centímetros por segundo, exatamente, episódio 85. Cara, foi legal, paca. Ó, pra você, ó, coisas que vocês acabam não sabendo. Quando a gente começou, a gente só tinha a logo, que era a esfera do dragão com a S, que na verdade não era nem isso. A primeira logo que a gente tinha era um círculo com uma imagem que eu tinha achado e aí eu tinha colocado em letra de mangá. O negócio era meio feinho. Você era bem... Ah, não era feio, cara, mas era simples. Não era simplesinho demais. Era bem simplesinho. Tanto que pouco depois, eu e o Zé sentamos na época e... A gente fez o modelo que tá durando até agora. É. Aí, ó. Vocês que veem os banners que eu faço pros episódios. Esse banner começou no episódio 17. Presente lá do Almir, lá do Player Select. Grande abraço pro Almir. Legal, né? Ô, louco. Depois dos banners aí que a gente começou a mudar bastante também. Né? Sim. A gente começou a ficar um pouquinho mais profissional. Né? Pra vocês terem uma ideia. Depois do episódio 17, que foi realmente a entrevista com o Juba, a gente fez uma boa quantia de episódios de animes assim curtos, filmes. Estúdio Ghibli a gente tem feito, a gente tá quase completando. A gente vai completar ainda, né? É, a gente também fez o do Makoto Shinkai, que veio do Estúdio Ghibli. Logo, logo a gente vai fazer do Estúdio Ponok, que é outro que veio do Estúdio Ghibli. Estúdio Ghibli fazendo escola, né, também. É, mas assim, é o que o Álvaro sempre me disse desde o começo, quando a gente começou a gravar. Estúdio Ghibli é animação japonesa tão bela, mas tão bela... E o povo não dá nem valor pra isso, o pessoal vai atrás dos animes desses modinhas, sabe? Ah, cara, é porque tem muita gente que não conhece, mano. Isso é triste de saber que tem muita gente que não conhece, mas infelizmente tem gente que não faz nem ideia que existe isso. O máximo que conhece é tipo Viagem de Giro, porque fez bastante sucesso, né? Na época, mas é só isso também. É, com certeza. Ah, pra vocês terem uma ideia, datando aqui o episódio, eu tava conversando, quem tá lá no grupo do Telegram vai saber, eu convidei os ouvintes pra gravar com a gente. Infelizmente ninguém respondeu a tempo, mas... Até o Natanzinho tava perguntando se a gente tava gravando sem. E foi legal pra caramba saber que o pessoal tava interessado. Só que infelizmente não deu tempo, né? É que foi. Assim, vamos, já que a gente tá falando de bastidores, essa gravação demorou pra caramba pra acontecer. Já era pra ter sido há umas duas semanas atrás. Se não mais. É. A gente acabou atrasando demais, cara. É, uma coisa que sempre, tipo, sempre acontece, não, mas que acontece é a gente ter uma gravação marcada, isso a gente não pode, a gente tem que se virar com alguma coisa pra colocar no meio. Sim, com certeza absoluta. E, ó, aproveitando a deixa, eu tô até aqui acessando o lugar onde eu hospedo os arquivos do Anime Sphere. E, assim, logo de cara, o top 10 mais downloads dos nossos 100 episódios de Anime Sphere, claro que eu não tô contando nem o episódio 99 nem o 100, porque nessa data os dois ainda não tinham sido lançados, até porque a gente tá gravando o 100, né? Mas, aqui, com 1513 downloads, nosso episódio 44, Avatar, a Lenda de Korra, que foi um storytelling que eu fiz com a participação do Bruno Aldi lá do Los Ticos, em primeiro lugar, setembro de 2016, cara, e ele continua sendo baixado a rodo, cara. O pessoal gosta de um storytelling, principalmente de anime. Isso, não, falta a gente fazer mais. E a gente vai corrigir com as novidades, pode ter certeza. Aqui, episódio 59, Yuri on Ice, com 1123 downloads, cara. Como? Por quê? Por que que vocês gostam disso? Cara... Eu pergunto, por quê? Por quê, cara? O que vocês têm na cabeça? Então, a questão é, o nosso público feminino é maior do que muito podcaster pensa por aí. E tem meninas que gostam de animes que gostam de yaoi. Vamos dizer a verdade. Gente, tudo bem, né? Não vou julgar. É, não julgue, né, Álvaro? Tem muita não vou gente, julgar. Né? Vamos dizer assim, tem muita gente que acha que Tokusatsu é tosqueira, velho. Cara, quem gosta de Tokusatsu sabe que Tokusatsu é uma tosqueira. Pois é, mas tem gente que fala mais mal do que só isso, né? Né. Infelizmente, o que acontece. Sim. Terceiro episódio é de One Punch Man. O número 28, com 650 downloads. Ah, One Punch Man é bom até hoje. E assistam dublado, vale muito mais a pena. Nossa, o dublado tá na Netflix, mano do céu. Eles conseguiram fazer, mesmo tantos anos depois, um material muito próximo, muito próximo assim de Yu Yu Hakusho, velho. É, na Netflix patrocina nós. Opa, Netflix patrocina nós. Quarto lugar... Só patrocinar, só dando uma, uma assinatura... Né? Qual é o Silvio Santos lá? Qual que é? Uma assinatura vitalícia gratuita. Vitalícia, é. Uma assinatura vitalícia, já tava feliz pra caramba. Ó, uma assinatura vitalícia gratuita de 2 pontos. Aí eu e o Álvaro a gente ficou feliz. Poxa! Aqui a gente tem o quarto lugar, o nosso episódio 2, cara. Death Note. Com 644 downloads, velho. Esse faz tempo, hein? Faz muito, meu. Maio de 2015. Olha. O quinto lugar é o nosso episódio 20 de Knights of Sidonia. Esse daí é o preferido do Zé. 582 downloads. Encheu tanto saco pra gravar esse. Opa. E ó, quer ver uma coisa que é interessante? O sexto lugar é o nosso episódio 1. Poxa. 548 downloads. Isso, de Dragon Ball. O episódio mais louco que a gente já gravou, sem pauta, sem nada. Não é o mais louco. Teve um que o senhor gravou bêbado. Não, esse não conta, né? Porque eu não lembro, eu não estava lá. Você não tem provas contra mim? Eu não estou. Eu tenho e está lá. Rapaz. Então, mais uma vez, eu peço desculpas por esse episódio e pela mixtape também que a gente gravou, que eu não lembro. É simples assim, eu não lembro. Pessoas que gravam podcasts alcoolizadas, Danis. Alcoolizadas não, eu tava num estado acima, né? Deprimente, velho. Deprimente nunca mais, cara. Nosso episódio, ó, o sétimo mais baixado foi o nosso episódio 46. Outra curiosidade. O episódio 46 foi quando a gente entrou com domínio próprio. Antes disso, a gente entrava com o domínio do meu personagem, que é o farifalcon.com.br. A partir do 46, a gente entrou com a ninsphere.com.br. E tamo aí só crescendo. Opa. O nono mais baixado foi o nosso... Você perceba que dentro dos 10 mais baixados, nós temos os nossos 4 primeiros episódios. Que o nono é o episódio 3 de Rurouni Kenshin, mais conhecido como Samurai X. E o décimo é o episódio 4, A Viagem de Chihiro, velho. Esse é muito bom. Chihiro, acho que, se eu não me engano, acho que foi o primeiro do Ghibli que a gente gravou. Sim. Ou foi o primeiro? Acho na verdade, que foi, eu não lembro. É, na verdade, foi o Totoro que a gente gravou o primeiro? Eu não lembro. O primeiro foi A Viagem de Chihiro mesmo. Foi A Viagem de Chihiro mesmo? Tanto que é o episódio 4, né, cara? É, sim, verdade. E o último do top 10, que eu até me enganei, desculpa aí, pessoal, é o episódio sobre Dragon Ball Super, cara. Que a gente contou os primeiros arcos, né? Que a gente fez um catadão, por causa que, afinal de contas, são baseados nos filmes, né? Sim. Com 429 downloads, cara. Isso, só o que a gente pega do site que a gente faz o armazenamento dos nossos arquivos de áudio. Meu, a gente tem outros lugares que a gente pega, que é o pessoal que ouve mais pelo site, os nossos tão queridos ouvintes ninja que dificilmente comentam. Né? É, mas a gente até se acostumou com esse público ninja que a gente tem, que o povo só baixa, a gente sabe que tem um público grande que baixa, mas, né, tá lá, ninguém fala nada. Né? E aí a gente, ó, pra vocês terem uma ideia, enquanto a gente tá gravando, tá conversando aqui com o pessoal do grupo, e o pessoal, infelizmente, não poderia gravar, né? Que, sabe como é, né? O pessoal... Tem vezes que não pode gravar, tá com o computador ruim e tudo mais, entendeu? Acontece, ô louco. Quantas vezes a gente já... O Jorge pelo menos passou por 2 problemas no PC, sério, ultimamente. Né, que foi esses últimos atrasos que deu nos nossos episódios foi justamente por causa do meu querido notebookinho ter passado por quase duas, assim, passou por 2 experiências de quase morte, velho. Foi... Quase morte não, morreu e ressuscitou, né? Porque... Não, foi quase morte, por causa que o HD não é a morte de um notebook. A morte do notebook é quando vai a placa-mãe e o processador pro saco. É, então o meu PC morreu. É, o seu PC morreu, o coração dele foi pro saco. Né? Mas enfim, agora ele tá firme e forte, deu uma arrumadinha, né? Opa! E assim, agora nós vamos para as novidades. Segurem-se nas suas cadeiras, apertem bem os fones de ouvido, porque o negócio é sério. Por causa do calendário, do nosso time, né? A gente resolveu mudar um pouquinho o esquema do Anime Sphere. Ele começou sendo um podcast quinzenal. Quem ouviu os primeiros episódios, a gente lançava de duas em duas semanas. E depois, vendo que tinha uma base, né? A gente fez. Sim. A gente passou a lançar de 10 em 10 dias. Formato esse que a gente está mantendo até hoje. Só que, por causa de algumas incompatibilidades de agenda e tudo mais, a gente vai fazer uma coisa bem legal para vocês, para vocês não ficarem sem conteúdo o mês inteiro. O Anime Sphere Base, que é esse que vocês estão ouvindo agora, ele vai deixar de ser de decêndio e vai passar a ser mensal. Antes que vocês falem... Vai reduzir, a gente vai sentir falta, que não sei o quê. Tipo, prospectando, né? A gente vai colocar mais alguns programas novos. Primeiro, a gente vai fazer o Anime Sphere Pocket. podcast que vai ser lançado quinzenalmente, que vai ter no máximo 15 minutos. Um podcast de notícias sobre animes, mangás, cultura japonesa. Notícias em geral, se tiver alguma notícia bizarra, alguma coisa assim que tem, né? A gente vai estar falando. E a gente vai postar sim. A gente vai ter o Bardos do Infinito, que esse é um projeto meu, que vai finalmente sair do papel. Quem já ouviu falar sobre esse projeto vai soltar fogos, ou não. Mas vai ser storytelling. Eu vou pegar algumas histórias que eu escrevo e vou colocar nas histórias pra vocês. Vou sonorizar tudo direitinho. Sonorizar, fazer uma dublagem básica. Tipo, vou narrar, vou mandar as falas e tudo mais, assim, legal, né? Vocês que ouviram o nosso episódio 44, que é o mais baixado, conforme eu falei agora há pouco, vocês vão se familiarizar com isso. E, assim, quem quiser ter as suas histórias publicadas no Bardos do Infinito, vocês podem mandar as suas histórias para eu poder dar uma lidinha no contato @animesphere.com.br. Que aí eu pego a história, dou uma lidinha, achei legal, eu peço para você que mandou uma breve bio de vocês, e aí faço o lançamento da história no Bardos do Infinito. Outra novidade, uma história que não seja tão grande, né? Algo que dê pra gente fazer em... Não, mesmo que for grande, eu separo em episódios, não tem problema. Esse daí também dá pra fazer. O Bardos do Infinito tem como pretensão ter no máximo meia hora. Sim. Então, vão ser episódios curtinhos, sonorizados, o formato é bem conhecido e o pessoal gosta. Então... vai ser bem-vindo. E vai ser mensal. Então vocês vão ter bastante tempo para poder ouvir. E outra novidade que tá a cargo do Álvaro aqui presente é o comum do Tokusatsu, cara. Quem gosta de Tokusatsu a rodo, pra gente poder manter separado, quem ouviu o nosso episódio de Tokusatsu, que inclusive foi uma das pautas do comando, agora ele vai chegar aqui com a gente. Fala um pouco mais sobre o comando, Álvaro. A gente tá pensando em fazer um programa, na realidade, sobre Tokusatsu e sobre, tipo, a gente quer, pra não ficar só no assunto de Tokusatsu, porque, até porque as séries de Tokusatsu normalmente são bem longas também, então a gente vai estar intercalando, tipo, falando de alguma... pra quem não sabe, Tokusatsu, na realidade, são filmes com efeitos especiais, então a gente pode abranger muita coisa com isso. Então a gente vai estar planejando em falar de muita coisa, cara. Não só a cultura japonesa, mas também de muita geral. E sempre focando no foco de Tokusatsu, sim. Né? A gente vai sempre, pelo menos, lançar aí falando de alguma série, falando de coisas mais antigas. A gente tá. Já tá com alguns programas gravados, só falta lançar. Sim, com certeza. E ele também vai ser mensal, ou seja, vamos ter dois podcasts mensais e um podcast quinzenal. A gente está fazendo essa alavancada justamente para poder trazer para vocês mais conteúdo mais novo, ao mesmo tempo que a gente traz o conteúdo mais antigo que vocês tanto, o pessoal mais velho tanto gosta. E a gente não vai deixar de fazer, a gente só vai reduzir um pouquinho. E dependendo do que for, a gente aumenta, a gente vai fazendo a questão. Até agora a gente não tem nada fixo, entendeu? A gente vai estar sempre em mudanças, cara. Isso é uma coisa que a gente está sempre, desde o primeiro episódio, a gente está sempre em mudança. Isso a gente vai estar sempre até o... eu não vou falar até o final, mas a gente vai estar sempre, né, mudanças para melhorar. A gente vai estar sempre fazendo alguma coisa para melhorar. E a gente tá numa fase em que a gente precisa dar uma mudança de novo para melhorar. Certo. Porque, né? Então, esse episódio aqui foi mais para trazer para vocês um pouquinho sobre os bastidores, alguma coisa do passado, alguns números que vocês merecem, né? Os nossos ouvintes nos ouvem, por mais que não, a gente não tenha muito retorno. A gente sempre fala do feedback, do retorno, do e-mail, do comentário, da tweetada. É porque, assim, o combustível... A gente tá indo contra a modinha do pessoal, que tá pegando Padrim pra poder custear o podcast. Sim, né, a gente não quer que tenha que depender de um... Tipo, tenha que depender financeiramente pra poder manter o cash. Exato. Né? Tanto que, assim, a gente fala da nossa caneca que tem lá na loja do Mundo Giges. Aliás, abração, Ricardo lá, seu gostoso. Ui! A gente tá planejando dar andamento com a lojinha, porque deu uma parada, né? Mas a gente quer trazer pra vocês algo que fique pra vocês pra sempre. Porque, assim, eu vejo muito, eu mesmo sou padrinho de dois podcasts, o Lado Pensador, do Teatro Escuro do Pensador Louco, e o pessoal lá da Taverna do Beholder Cego. Por bastante tempo, inclusive, eu fui padrinho lá do pessoal do RPG Next. Grande abraço pra todos eles, inclusive pro Pensador, que fez parte da nossa história. Eu vejo que, assim, eles dão brindes pra que você tenha um retorno. Tem muito podcast que não faz isso. Sim, é tipo... E assim, a gente quer trazer ouvintes, quer trazer gente pra gravar com a gente sem ter que, tipo, a pessoa tem que pagar alguma coisa pra poder gravar com a gente. Não, cara, né? A galera que quer gravar, sim, o pessoal do nosso grupo do Telegram se pronuncia, cara. Se vocês querem gravar, fala com a gente. Fala com a gente. Fala um anime com o qual vocês gostariam de falar. Grava com a gente. A gente não tem esse negócio... Cara, aqui o negócio é aberto, velho. Quem quiser participar, de boa, né? De boaça mesmo. Uhum. Depois disso, cara, a gente só tem a agradecer a todos vocês que nos ouvem, dando feedback ou não. Porque, assim, é importante a gente ter retorno? É. Mas mais importante ainda, que a gente sabe que a gente tá agradando vocês, porque cada dia mais a gente recebe mais e mais downloads. Sim, assim, infelizmente, essa é uma parte triste, né? Que a gente não tem tanto retorno quanto gostaria. Com certeza. Porque, tipo, a gente vê em números que a gente tem um grande público, porém, a gente não tem contato, cara, com esse povo, né? Sim. Infelizmente, seria muito bom se todo mundo que escutasse mandasse alguma coisa, a gente tivesse um contato com a gente. Eu digo, né, pra vocês, se todos esses downloads que a gente tem por mês, que é a gente tá com uma média de quase 1.000 por mês, se cada um desses 1.000 downloads mandasse um comentário, a gente já tava feliz demais. Cara, né, não precisa nem ser e-mail, nada, não. Um comentário pequeno, se fosse um obrigado, já tá ótimo. Né? Tipo, é só pra ter um contato, pra saber que, tipo, né, pessoas estão realmente escutando e falando, né? Exato, ó, a gente tem um site, tem a página do Facebook, tem o perfil do Twitter. Cara, a gente tem esses três meios, é só vocês mandarem um comentário por qualquer um deles. O Twitter mesmo, a gente nunca teve um comentário, a gente teve um comentário só, e que faz muito tempo que a gente teve. Já no Facebook a gente não teve nenhum. Nunca teve comentário no Facebook? Teve um também, mas não, faz muito tempo. Teve muito pouco. Mas, tipo, o Facebook... eu sempre, né, falo que o Facebook nunca foi pra isso, cara, né? Mas pode ser, o Álvaro. É. Porque, assim, a gente lança o episódio lá, tudo bem, redireciona pro site. Mas se você não quiser... fazer o comentário no site, é só você ir lá no post onde tá o episódio na nossa página do Facebook e comenta. Sim. É, assim, é algo que a gente sente falta na hora de pegar os comentários, saber o que vocês pensam, o que deixa de pensar, sabe? Não, assim, falando sinceramente, na hora de seguir em frente, isso faz uma diferença danada. Absurda! Né? Tanto que o que a gente pensa na questão do Padrim é, por exemplo, a gente fez uma lojinha, por enquanto só tem a caneca, mas é pra vocês terem algo de concreto. É pra quê? Pra quem gosta da gente ter um gostinho, né, do... Eu quero minha caneca. Ah, com certeza. Eu quero ver se eu se eu, eu mando uma pra você, deixa só eu receber. Relaxa, tô zoando. É, mas, gente, tipo, no geral, é isso mesmo. Esse é um episódio especial, um episódio curtinho, né? Nossa, a gente não tem nem muita coisa pra falar. É só agradecer mesmo vocês, principalmente, porque a gente tá fazendo isso é pra vocês, não é pra gente. A gente faz porque a gente gosta também, mas, né? Sim, com certeza absoluta. Ó, só pra dar mais uma informação pra vocês... Eu tô buscando aqui as informações do nosso podcast dentro do iTunes, cara. Coisa que eu nunca fiz. Olha aí que beleza, quer ver? Tem aqui, ó. O que eu fico triste é que a gente não tem uma. Sequer uma avaliação lá no iTunes. A gente não cara, tem nota. Sabe, é por isso que eu vejo, eu acho isso às vezes chato, quando a gente tá escutando outros podcasts, eu vejo que, tipo, o pessoal tem que praticamente mendigar por uma avaliação do iTunes. Gente, poxa, é um negócio que vocês, tipo, a gente tá fazendo um negócio pra vocês, o mínimo que vocês, né, o mínimo é uma avaliaçãozinha. O iTunes, assim, eu sei que o Animesphere é um podcast de nicho, é algo que vai ficar ali, mas, assim, a gente não vai ter muita avaliação, mas pelo menos a gente poderia simplesmente pegar, e se a gente tivesse uma avaliação, ó, quer ver? Tem alguns aqui que foram avaliados com popularidade. Nosso episódio 3... O 4, o 5, o 15, o 21, o 28, que foi bem avaliado também, o 44 e o 45, o resto não tem nem nota. O 68, o 72, que é de Fullmetal, o 78, que é o de mitologia. Olha, o 88 de Cavaleiros, nossa... Teve bastante nota. O que a gente mais teve popularidade, inclusive, foi um dos nossos mais recentes, que é o nosso especial de 3 anos. Entendeu? A gente pede essa ajudinha pra vocês pra poder a gente ser mais buscado. Quanto mais downloads a gente tiver, quanto mais buscado a gente for, melhor conteúdo a gente pode trazer pra vocês. É, e quanto mais conhecido a gente for, melhor é também nessa parte, né, cara? Porque a gente só tende a melhorar com isso. Não que a gente esteja procurando ser conhecido. Isso a gente nunca, né, nunca foi atrás, na realidade. Sim. Mas é... Quanto mais é melhor, claro. A gente não vai com certeza negar isso. Bom... Dadas as novidades e todo o resto, a gente chega aqui ao episódio 100, agradecendo a todos vocês. Eu pessoalmente tenho a agradecer ao Álvaro, que desde o começo embarcou comigo nessa ideia doida. E eu agradeço você porque eu sempre quis gravar podcast e hoje estamos aí. Estamos aí com o episódio 100, cara. Eu tinha um outro podcast, o finado o Transmimento Cast, chegou até o episódio 20 e morreu. Imagino que se ele tivesse na ativa hoje, estaria com mais de 100 episódios. Ia estar com bem mais, na realidade, né? É, porque ele é de 2014. Um número de 3 dígitos é uma marca bastante expressiva. Claro, e a tendência é só aumentar, cara. A gente vai fazer sempre pra aumentar. Com certeza absoluta. Bom, de resto, eu só tenho a agradecer a todos vocês, assim, sinceramente, de coração. Um grande abraço e que venham os próximos 100 episódios. Opa, um abração, até mais pra todo mundo. Valeu de verdade, né? Obrigadão por tudo. Até mais. Falou. E aí, pessoal animesférico do meu coração, tudo bem com vocês? Aqui é o Nathanael e eu queria parabenizá-los pelo episódio 100. Muito obrigado aí por trazerem tanta informação, tanta alegria, tanta crocância e cremosidade para nós desse mundo maravilhoso dos animes. Posso dizer que considero vocês meus amigos. Então, toda vez que converso com o pessoal no grupo do Telegram, me sinto criança de novo conversando sobre animes na rodinha dos amigos durante o recreio. Então, muito obrigado por isso. E parabéns por terem atingido essa marca. Espero tudo de bom para vocês, que continuem esse trabalho sensacional e que continuem crescendo a cada dia. Rumo aí aos 200, 300, 500 episódios, quem sabe. Abraços caramelizados a todos vocês, meus queridos. E até mais. Falou. Saudações, galera da Animesphere. Este quem vos fala é o Guilherme, tenho 19 anos, sou de Goiânia, Goiás, trabalho na confecção de roupas. Eu achei o podcast através de um agregador, no caso o Castbox, e lá procurando temas de meu interesse, estava pesquisando sobre uns de anime quando me deparei com Animesphere. No começo eu fui ver um cast, o primeiro que eu vi foi o de Cowboy Bebop, que o áudio estava muito bom, diga-se de passagem, gostei muito. A equipe é muito boa, tendo como integrantes uma professora, no caso a Artemis, um barbudo velho, que eu não sei quem é, mas ele se acha o host e um japonês. Eu gosto muito do podcast, eu gosto muito do trabalho de vocês, espero ter esse podcast por muito, muito tempo. Continuo com esse trabalho excelente, pessoal. Valeu! Fala galerinha do Animix Fair, aqui é o Almir do Preselect. E aqui é o Chico. Estamos aqui para parabenizar vocês aí por mais 100 episódios, por esses 100 episódios na verdade, né? E que vocês continuem com força, agarra aí que venham mais 100, 200, que a gente sabe quanto difícil é, né, Chico? Exatamente, isso aí. Eu comecei a escutar o Animix Fair quando não tinha 10 episódios, cara. Estava recém no iníciozão, eu lembro do Jorge, trocando ideia com o Jorge e tal. Achei o projeto do cara muito legal e eu comecei a escutar lá. Então, sim, né? De maneira mesmo. Logo depois o Almir, mostrei pro Almir, o Almir curtiu também, né? Isso. E ajudei a fazer até uma capinha aí, que é o que o Jorge usa até hoje aí. Agora, a partir do 100, a gente vai tentar fazer outra aí, Jorge. Quem sabe, né não? Mano, parabéns. Exatamente. Tá, parabéns, tudo de bom aí e um grande abraço. Isso aí, falou galera. Abração. Olá para todos, aqui é o Pensador Louco de Santa Catarina e eu vou ser sincero desde o início em dizer que eu não sou a melhor audiência de anime. Na verdade eu não tô nem entre os piores, eu sou um pouco menos que isso. O pouco que eu assisti de anime foi lá atrás, quando eu era criança, assim, anos 70, anos 80 que saio, até vi uma ou outra coisa depois que eu fiquei mais velho, não arcaico do jeito que eu sou agora, mas eu não sou esse tipo de público. Até que eu conheci o Animesphere, cara, que me mostrou a discussão de anime, as tendências, as histórias, todo o lance cultural que envolve não apenas criaturas que pulam e ficam paradas 10, 15, 20 minutos no ar, esperando para dar o golpe, discursando sem cair em momento nenhum. E é muito legal seguir o Animesphere. O Animesphere é o único podcast de anime que eu sigo. Não que eu conheça muitos outros, mas o trabalho do Animesphere é sensacional. E, pô, eu vim aqui para desejar um parabéns muito grande pro episódio 100 do Animesphere. Parabéns enorme pro Jorge, pra Artemis, pro Dan, quando aparece, pra todos os participantes desse podcast tão niponicamente foda de se ouvir. Parabéns e espero aí, estarei com vocês, ouvindo do lado de cá, do cara que não entende animes, até o número 200 e muito mais. Abração!